sempre o meu amigo. De um perdido sofredor, já não é mais um mendigo. Vive na paz do amor. Batalhou mesmo consigo, de vencido ao vencedor. Batalhou mesmo consigo, de vencido ao vencedor. Tempo de aprender, exemplo do semeador. Ai, paciência no sofrer, sorria da própria dor. Coragem para viver, de vencido a vencedor. Coragem para viver, de vencido a vencedor. De carinho, do mais puro eterno amor, pois ninguém está sozinho na hora da grande dor.